Todo mundo quer green, mulher, jean, chofer. Fama, meta cana, bebê cana, assim que é. Seguro na fé, tira onda de bacana, estilo ralé. Já tô ligado que tem vários de olho grande, hein. Sou paga-paga de gangsta com skunk, hein. Aparece nas fotos que é foco, e é nessa que eu me toco, invoco meu matador. Bem, olho por olho, cuidando do meu nariz. Sempre no bote certo, arranco mal na raiz. Às vezes meio quieto, verdade como objeto. Sempre vivo pra correto, pra não guardar cicatriz. Tô dizendo que tá fácil, é o que dizem. Mas pagar as minhas contas eu não vi ninguém. Enquanto isso eu trabalho, vou juntando meus detalhes. Já nem lembro a última noite que eu dormi bem. Mete a cara, faz e deixa eles falar. Eu não vim pra fazer média ou pra tentar agradar. E assim prossegue só pra tu não desacreditar. Disciplina na vida é a chave pro seu bem-estar. Meu mano por aqui, a inveja é brava, é forte. Por causa dela até os mata, na sorte. Tu passa batido da morte, num flagra. Maldade chega e vento forte. Na norte, na sul, de leste a oeste. Culpa de ela ronda e maltrata você. Não sou santo, assumo também, não sou peste. Só curto meu jet, não tenho a perder. Fala do tão bem que eles cuidam da minha vida também. Disseram ser aliado com o espírito armado. Linguagem tá fiado pra falar de quem tem. Não vem? Caguejando, não vem com essa historinha de ficar se lamentando. Falando que não é e o que é, bro. Essa vida aqui tem dano pra mais um querer cuidar. Eles vão querer falar, eles vão querer julgar. Eles vão até tretar e chamar de ladrão. Eles vão querer te ver sofrer e crer na sua televisão. Só que não, é nego, faço o que posso. Em vários passos me embolo, faço com passo, com passo. Se aquele vaso eu enrolo, peço quem sabe eu me aceito na mesa. Apoio meu copo, tava um pouco alterado, mas nunca perco meu foco. Mete a cara, faz e deixa eles falar. Eu não vim pra fazer média ou pra tentar agradar. E assim prossegue só pra tu não desacreditar. Disciplina na vida é a chave pro seu bem-estar. Mete a cara, faz e deixa eles falar. Eu não vim pra fazer média ou pra tentar agradar. E assim prossegue só pra tu não desacreditar. Disciplina na vida é a chave pro seu bem-estar.